E aí, como você pensa que vai estar, sei lá, em 2017? Ó, no dia 15 de setembro eu vou ter uma reunião na empresa. Que empresa? Na minha empresa. Mas você nem trabalha ainda. É, mas eu vou abrir uma dia 7 de março de 2015. Hã? Aliás, vou precisar de estagiário, hein? Em 2016, top? Seu futuro já pode ser agendado. Vestibular Agendado UNA. Acesse una.br/vestibular. Escolha sua data e estude no melhor centro universitário privado de BH pelo ranking do MEC. UNA. Multiplique suas conquistas.